Fecheiros 6, capítulo 10. Enquanto lia, cobri-me de suores frios. Tive a impressão de ir desmaiar. O meu livro era usado como uma oportunidade para reforçar que, na última década, em todos os setores da vida produtiva, social e cultural, das fábricas aos escritórios, à universidade, à edição, ao cinema, um mundo inteiro se desmoronara sob a pressão de uma juventude corrupta e desprovida de valores. Aqui e ali citava frases minhas, entre aspas, para demonstrar que eu era uma representante adequada da minha juventude mal crescida. Na parte final, eu era definida como uma rapariga preocupada em esconder a falta de talento, com páginas excitantes de medíocre banalidade. Desatei a chorar. Eram as palavras mais duras que lera desde que o livro saíra. E não num jornal de pouca tiragem, mas no quotidiano de maior difusão em Itália. Acima de tudo, achei intolerável a imagem da minha cara sorridente no meio de um texto tão ofensivo. Voltei para casa a pé, mas não sem primeiro me desfazer do Corriere. Temia que a minha mãe lesse a recensão e a usasse contra mim. Calculei que também quereria guardar aquela no seu álbum, para atirar-me à cara sempre que eu lhe desse aborrecimentos. Encontrei a mesa posta só para mim. O meu pai estava no trabalho, a minha mãe fora pedir qualquer coisa a uma vizinha e os meus irmãos já tinham comido. Engoli a massa e as batatas enquanto relia algumas frases salteadas do meu livro. Pensava desesperada. Talvez não valha nada, realmente. Talvez o tenham publicado só para fazer um favor à Adele. Como era possível eu ter concebido frases tão deslavadas, considerações tão banais? E que desleixo, tantas vírgulas desnecessárias. Não voltarei a escrever. Estava para ali, deprimida entre o desagrado da comida e o desagrado do livro, quando Elisa chegou com um bilhete. Dera-lhe a senhora Spagnuolo, a cujo número de telefone, com sua gentil licença, podia recorrer quem precisasse de me contactar com urgência. O bilhete dizia que houvera 3 chamadas, uma de Gina Medotti, encarregada da secção de imprensa da editora, outra de Adele e outra de Pietro. Os 3 nomes, escritos na letra penosa da senhora Spagnuolo, tiveram o efeito de materializar um pensamento que até instantes antes se conservara submerso. As palavras maldosas do homem das lentes grossas estavam a espalhar-se rapidamente ao longo do dia. Chegariam a todo lado. Já haviam sido lidas por Pietro e pela família e pelos dirigentes da editora. Talvez já tivessem chegado a Nino. Provavelmente estavam a ser lidas pelos meus professores de Pisa. Com certeza já haviam sido alvo da atenção da Galiani e dos filhos. E quem sabe se até a Lila as teria lido. Desatei de novo a chorar, assustando Elisa. O que tens, Lenu? Não me sinto bem. Faço-te um chá de camomila? Sim. Mas não houve tempo. Bateram à porta, era Rosa Spagnuolo. Calorosa, um pouco cansada por ter subido as escadas a correr, disse que o meu noivo me procurava de novo. Estava ao telefone. Que bela voz, que bonito sotaque do norte. Fui a correr atender, pedindo 1000 desculpas pelo incómodo. Pietro tentou consolar-me. Disse que a mãe pedia para eu não me arreliar. O essencial era que se falasse do livro. Mas eu, surpreendendo a senhora Spagnuolo, que me conhecia como uma rapariga moderada, quase gritei. O que me interessa que se fale, só dizem mal dele. Ele recomendou-me calma de novo e acrescentou. Amanhã vai sair um artigo no L'Unità. Terminei a chamada com frieza. Disse, seria melhor que ninguém se importasse mais comigo. Não consegui pregar olho toda a noite. De manhã não fui capaz de me conter. Corri a comprar o L'Unità. Folheei-o à pressa, ainda ao pé do quiosque, a um passo da escola primária. Encontrei-me diante da minha fotografia, uma vez mais, a mesma do Corriere. Desta vez, não ao centro do artigo, mas no cimo, ao lado do título. Jovens rebeldes e velhos reacionários. A propósito do livro de Elena Greco. Nunca ouvira falar na pessoa que assinava o artigo. Mas era alguém que, sem dúvida, escrevia bem. As suas palavras atuaram como um bálsamo. Elogiava o meu romance sem meias medidas e vilipendiava o prestigioso professor das lentes grossas. Voltei para casa com mais alento, talvez mesmo de bom humor. Folhei o meu livro e desta vez pareceu-me bem orquestrado, escrito com competência. A minha mãe disse com aspereza: ganhaste a loteria? Deixei o jornal sobre a mesa da cozinha sem lhe dizer nada. Ao final da tarde, a Spagnuolo voltou a aparecer. Queria que eu atendesse o telefone outra vez. Perante o meu embaraço, os pedidos de desculpa, disse que se sentia muito feliz por poder ser útil a uma rapariga como eu e fez-me muitos elogios. A Gigliola não teve sorte, suspirou escadas acima. O pai levou-a para ir trabalhar na pastelaria do Solara, tinha ela 13 anos. E ainda bem que ficou noiva do Michele, senão teria de trabalhar a vida inteira. Abriu a porta de casa, guiou-me pelo corredor até ao telefone fixado na parede. Reparei que pusera lá uma cadeira de propósito para eu estar mais confortável. Com que deferência era tratado quem estudara? Estudar era considerado um truque dos jovens mais espertalhões para escaparem ao trabalho. Como consigo eu explicar a esta mulher, pensei, que desde a idade de 6 anos que sou uma escrava das letras e dos números, que a minha disposição depende do bom êxito das combinações entre eles, que essa alegria por me ter saído bem é rara, instável, que dura uma hora, uma tarde, uma noite. Leste? Perguntou-me a Adele. Sim. Estás satisfeita? Sim. Então dou-te uma boa notícia. O livro está a começar a vender. Se continuar assim, reeditámo-lo. O que significa isso? Significa que o nosso amigo do Corriere julgou que ia destruir-nos. Em vez disso, trabalhou para nós. Adeus, Helena. Saboreia o sucesso. Capítulo 11. O livro vendia-se a sério. Dei-me conta disso logo nos dias seguintes. O sinal mais evidente foi a maior frequência de telefonemas de Gina, que ora me informava de um comentário no jornal tal, ora me anunciava convites para livrarias e círculos culturais, sem nunca se esquecer de me cumprimentar com a frase afetuosa: o livro está a vender, doutora Greco, parabéns. Obrigada, dizia eu, mas não estava contente. Os artigos nos jornais pareciam-me superficiais, limitavam-se a aplicar o esquema animador do L'Unità ou o demolidor do Corriere. E embora Gina todas as vezes me repetisse que os pareceres negativos também ajudavam a vender o livro, esses pareceres faziam-me mal na mesma. E aguardava com ansiedade uma mão cheia de opiniões positivas para compensar as negativas e sentir-me melhor. De qualquer modo, deixei de esconder da minha mãe as recensões pérfidas. Entreguei-lhe-as todas, as boas e as más. Ela tentava lê-las, soletrando com ar sisudo, mas nunca conseguia ir além das 4 ou 5 linhas e ou encontrava logo um motivo para discutir ou, contrariada, refugiava-se na mania do colecionismo. Tinha a intenção de encher o álbum todo. E queixava-se quando eu não tinha artigos para lhe dar. Receava ficar com folhas vazias. A recensão que nessa altura mais mal me fez foi publicada no Roma. Decalcava ponto por ponto a do Corriere, mas num estilo floreado, que no final vincava com obstinação uma única ideia. A seguinte: as mulheres estão a ultrapassar todos os limites. Basta ler o romance obsceno de Elena Greco, para nos darmos conta disso. É um subproduto do já de si ordinário Bonjour Tristesse. O que me magoou não foi o conteúdo, mas o nome do articulista. O autor do artigo era o pai de Nino, Donato Sarratora. Lembrei-me de como me impressionara em adolescente que aquele homem fosse autor de um livro de poemas. Lembrei-me do halo em que o envolvi quando descobri que ele escrevia nos jornais. Porquê aquela recensão? Quisera vingar-se por se ter reconhecido no sórdido pai de família que assediava a protagonista? Tive a tentação de lhe telefonar e lhe gritar em dialeto os insultos mais insuportáveis. Só desisti porque me lembrei de Nino. E me pareceu ter feito uma descoberta importante. A sua experiência e a minha eram semelhantes. Ambos nos havíamos recusado a seguir o modelo das nossas famílias. Eu desde sempre me esforçara para me distanciar da minha mãe. Ele cortara definitivamente os contactos com o pai. Esta afinidade confortou-me. A raiva, pouco a pouco, arrefeceu. Mas não levar em conta que o Roma, no bairro, era mais lido do que qualquer outro jornal. Só à tardinha me apercebi disso. Gino, o filho do farmacêutico, que se tornara um rapaz cheio de músculos, graças ao levantamento de pesos, apareceu à porta do estabelecimento do pai, precisamente quando eu ia passar, com uma bata branca de doutor, que usava, apesar de ainda não ter terminado a licenciatura. Chamou-me, agitando o jornal, e disse num tom até bastante sério, pois fizera recentemente uma curta carreira pessoal na delegação do MSI. Já viste o que escrevem a teu respeito? Eu, para não lhe dar satisfação, respondi: escrevem tanta coisa! E prossegui caminho, fazendo-lhe um gesto de saudação. Ele ficou confuso. Resmungou qualquer coisa e depois disse pausadamente, com explícita malícia: tenho de lê-lo, esse teu livro. Já percebi que é bastante interessante. Foi apenas o início. No dia seguinte, fui abordada na rua por Michele Solara, que insistiu em oferecer-me um café. Entramos no seu bar e, enquanto Gigliola nos servia sem dizer uma palavra, aliás, visivelmente incomodada com a minha presença e talvez também com a do noivo, ele atacou: Lenu, o Gino deu-me a ler um artigo onde se diz que tu escreveste um livro proibido a menores de 18 anos. Ora, vejam lá quem esperaria uma coisa destas. Foi isso que estudaste em Pisa? Foi isso que te ensinaram na universidade? Não posso crer. Cá para mim, tu e a Lina fizeram um acordo secreto. Ela faz as coisas feias e tu escreve-las. É isso? Diz-me a verdade. Fiz-me vermelha. Não esperei pelo café. Despedi-me de Gigliola e fui-me embora. Ele gritou-me nas costas, divertido: o que foi? Ofendeste-te? Vem cá, eu estava a brincar. Pouco tempo depois encontrei-me com Carmen Peluso. A minha mãe obrigara-me a ir à charcutaria nova dos Carracci, porque o azeite lá era mais barato. Era tarde, não havia fregueses. Carmen fez-me muitos cumprimentos. Como estás bem? Murmurou. É uma honra ser tua amiga. A única sorte que tive em toda a minha vida. Depois disse que lera o artigo de Sarratora. Mas só porque um fornecedor se esquecera do Roma na loja. Classificou-o como uma maldade. E a indignação pareceu-me autêntica. Mas o irmão, Pasquale, mostrara-lhe o artigo do Lunità. Muito, muito bom. Tinha uma fotografia bonita. Toda tu és bonita, disse, em tudo aquilo que fazes. Soubera pela minha mãe que eu ia casar em breve com um professor da universidade e ia viver para Florença, numa casa para gente fina. Ela também ia casar com o empregado da bomba de gasolina da Rua Larga, mas não sabia quando, não tinham dinheiro. A seguir, sem qualquer interrupção, começou a queixar-se de Ada. Desde que Ada ocupar o lugar de Lila, ao lado de Stefano, ia tudo de mal a pior. Até nas charcutarias se armava em patroa e embirrava com ela. Acusava-a de roubar, dava-lhe ordens rigorosas, vigiava-a. Por isso já não aguentava mais. Queria despedir-se e ir trabalhar na bomba de gasolina com o futuro marido. Escutei-a com atenção. Recordei-me de quando António e eu queríamos casar-nos e trabalhar na bomba de gasolina também. Contei-lhe isso para a distrair, mas ela entristeceu-se e murmurou: Então não? Imagine-se. Tu, numa bomba de gasolina, és uma felizarda. Conseguiste livrar-te desta miséria. Depois murmurou frases obscuras. Há muita injustiça, Lenu, muita. É preciso acabar com isto. Já não há quem aguente. E enquanto falava, tirou de uma gaveta o meu livro, com a capa toda encurvada e suja. Era o primeiro exemplar que eu via na posse de alguém do bairro. Espantou-me que as primeiras páginas estivessem abauladas e escuras e as outras direitinhas e brancas. Leio um pouco à noite, disse-me, ou quando não há clientes. Mas ainda vou na página 32. Tenho muito pouco tempo. Tenho de ser eu a fazer tudo. Os Carracci têm-me aqui presa das 6 da manhã às 9 da noite. E perguntou-me, de repente, com malícia, falta muito para chegar às páginas picantes? Quanto é que ainda tenho de ler? As páginas picantes. Pouco tempo depois cruzei-me com Ada, que levava ao colo Maria, filha dela e de Stefano. Tive de me esforçar para ser agradável, depois do que Carmen me dissera. Elogiei a menina. Disse-lhe que tinha um lindo vestidinho e uns brincos bonitos. Mas Ada mostrou antipatia. Falou de António, disse que se escreviam. Disse que não era verdade que se casara e tinha filhos. Disse que eu lhe queimara os miolos e a capacidade de gostar de alguém. Depois falou do meu livro. Não o lera, deixou claro. Mas ouvira dizer que não era livro para se ter em casa. E quase se zangou. Supõe tu que a menina cresce e um dia o encontra. O que faço? Lamento, mas não o compro. No entanto, acrescentou, fico contente por ganhares dinheiro. Parabéns. Capítulo 12. Estes episódios, um após outro, fizeram-me suspeitar de que o livro se estava a vender, porque os jornais, tanto os hostis como os favoráveis, assinalavam a presença de páginas escabrosas. Até cheguei a pensar que Nino se tivesse referido à sexualidade de Lila, só por achar que com alguém que escrevia aquilo que eu escrevera, se podia ter conversas dessas sem problemas. E por causa disso voltou-me o desejo de rever a minha amiga. Quem sabe, pensei, se Lila foi à procura do livro, como fez Carmen. Imaginei-a à noite, depois de vir da fábrica, Enzo sozinho num quarto, ela noutro, com um menino, extenuada, e no entanto a ler-me com atenção, de boca entreaberta, a testa franzida, como fazia quando se concentrava. Que valor lhe daria? Também ela reduziria o romance às páginas picantes? Mas possivelmente nem o andava a ler. Duvidava de que ela tivesse dinheiro para o comprar. Eu é que devia levar um exemplar para lhe oferecer. Durante algum tempo pareceu-me boa ideia, mas depois pula de parte. Continuava a ser mais dedicada à Lila do que a qualquer outra pessoa, mas não fui capaz de me decidir a ir procurá-la. Não tinha tempo, eram muitas as coisas que tinha de estudar e de aprender depressa. E depois, a derradeira imagem do nosso último encontro, ela com aquela bata por cima do sobretudo, no pátio da fábrica, junto da fogueira onde ardiam as folhas de afada azul, foram um adeus definitivo aos resquícios da infância. A confirmação de que os nossos percursos agora eram divergentes e provavelmente ela dir-me-ia: Não tenho tempo para ler o teu livro. Não vês a vida que eu levo? Prossegui com as tarefas que me impusera. Entretanto, fosse qual fosse o motivo, o livro vendia-se cada vez mais. Um dia, Adele telefonou-me e, com a sua habitual mescla de ironia e afeto, disse-me: Se continuar assim, ficas rica e não saberás que destino dar ao pobre Pietro. Depois passou o telefone nada menos do que ao marido. O Guido quer falar contigo, disse. Eu perturbei-me. As minhas conversas com o professor Airota haviam sido poucas e sentia-me embaraçada. Mas o pai de Pietro foi muito simpático, deu-me os parabéns pelo meu sucesso, ironizou acerca do sentimento de pudor dos meus caluniadores, falou da longa Idade Média italiana, elogiou-me pelo contributo que eu estava a dar para a modernização do país e produziu outras frases do mesmo género. Não disse nada de específico sobre o romance, certamente não o lera. Era um homem muito ocupado. Mas, de qualquer maneira, foi bonito aquele seu gesto de aprovação e de estima. Maria Rosa não se mostrou menos afetuosa. Também ela me teceu grandes elogios. A princípio, pareceu-me que ia falar pormenorizadamente do livro, mas mudou de assunto com uma certa agitação. Disse que queria convidar-me para ir à pública. Achava que era importante eu participar naquilo que definiu como o incessante fluir dos acontecimentos. Venha amanhã mesmo, pediu-me, visto o que está a acontecer em França. Eu sabia de tudo. Passava o tempo agarrada a um velho transistor azul, cheio de manchas de gordura, que a minha mãe tinha na cozinha, e disse, sim, é fantástico, Nanterre, as barricadas no Quartier Latin. Mas ela pareceu-me muito mais bem informada, muito mais participativa. Planeava ir até Paris, com outros camaradas. Convidou-me para ir com ela, de automóvel. Senti-me tentada. Disse, está bem, vou pensar. Viajar para o norte até Milão, entrar em França, alcançar Paris em revolução, enfrentar a brutalidade da polícia, mergulhar com toda a minha história pessoal no magma mais incandescente daqueles meses, dar continuação àquela viagem para fora de Itália que fizera anos antes com Franco. Que bom seria acompanhar Maria Rosa, a única rapariga que conhecia tão despida de preconceitos, tão moderna, seguidora inveterada dos acontecimentos mundiais, que dominava o palavreado político quase tanto como os homens. Admirava. Não havia raparigas que se destacassem por terem fama de porem tudo em polvorosa. Os jovens heróis que enfrentavam a violência da reação, correndo riscos e enfrentando perigos, chamavam-se Rudi Dustka, Daniel Cohn-Bendit. E como nos filmes de guerra, onde só havia homens, era difícil participar. Tudo o que se podia fazer era amá-los, meter na cabeça as suas ideias, sofrer pela sorte deles. Ocorreu-me que entre os camaradas de Maria Rosa pudesse encontrar-se Nino. Conheciam-se? Era possível. Ah, encontrá-lo. Ser levada para aquela aventura, expor-me aos perigos juntamente com ele. E assim se passou o dia. A cozinha agora estava em silêncio. Os meus pais já dormiam, os meus irmãos ainda deambulavam pela rua. Elisa estava fechada na casa de banho a lavar-se. Ir viajar amanhã de manhã. Capítulo 13. Fui viajar, mas não até Paris. Depois das eleições políticas daquele ano turbulento, Gina mandou-me ir a vários sítios para promover o livro. Comecei por Florença. Fora convidada para ir ao magistério por uma professora amiga de um amigo dos Airota. E fui parar a um daqueles anticursos espalhados pelas universidades, onde havia agitação, para falar a cerca de 30 alunos e alunas. Reparei de imediato que muitas das raparigas se apresentavam ainda pior do que as que o meu sogro descrevera no Ponte. Mal vestidas, mal maquilhadas, confusas nas suas apresentações, demasiado emocionadas, irritadas com os exames, com os professores. Estimulada pela professora, pronunciei-me acerca das manifestações em estudantis com evidente entusiasmo, especialmente sobre as que decorriam em França. Alardeei aquilo que andava a aprender. Fiquei satisfeita comigo. Senti que me exprimia com convicção e clareza, que as raparigas, sobretudo, me admiravam, devido à forma como falava, às coisas que sabia, ao modo como abordava habilmente os problemas complicados do mundo, Dispondo-os num quadro coerente, mas não tardei a perceber-me de que tendia para evitar qualquer referência ao livro. Não me sentia à vontade para falar dele. Temia reações como as do bairro. Preferi resumir, em palavras minhas, alguns temas dos Quaderni Piacentini ou da Monthly Review. Por outro lado, fora convidada para isso, já havia quem pedisse a palavra. As primeiras perguntas foram todas sobre o esforço da personagem feminina para fugir ao ambiente em que nascera. Só perto do fim, uma rapariga, que me recordo que era muito alta e magra, me pediu para explicar, entrecortando as palavras com risadas nervosas, por que razão achara necessário escrever, no contexto de uma história tão polida, uma parte escabrosa. Atrapalhei-me. Talvez tenha corado. Aludi a motivações sociológicas. Só no final falei da necessidade de contar, de modo franco, qualquer experiência humana. Mesmo, sublinhei, aquilo que parece impreferível e que por essa razão até de nós próprios calamos. Estas últimas palavras agradaram. Recuperei o prestígio. A professora que me convidara elogiou as minhas palavras. Disse que ia refletir sobre elas e que me escreveria. O facto de terem sido aceites fixou-me na ideia esses poucos conceitos, que em breve passaram a ser um estribilho. Usei-os em público muitas vezes, ora de modo divertido, ora em tom dramático, umas vezes de forma sucinta, outras vezes desenvolvendo-os com elaboradas garatujas verbais. Senti-me particularmente descontraída uma noite numa livraria de Turim, perante uma assistência bastante numerosa que enfrentei com crescente desenvoltura. Comecei a achar natural que alguém me interrogasse com simpatia ou de forma provocatória acerca do episódio de sexo na praia. Tanto mais que aquela minha resposta pronta, que ia sempre retocando de modo mais agradável, obtinha um certo sucesso. Quem me acompanhou a Turim por ordem da editora foi Tarratano, o amigo idoso de Adele. Disse-se orgulhoso por ter sido o primeiro a intuir as potencialidades do meu romance e apresentou-me à assistência com as mesmas impressões entusiásticas que usara algum tempo antes em Milão. No final da sessão demos parabéns pelos grandes progressos que eu fizera em pouco tempo. Depois perguntou-me, no seu habitual tom bonacheirão, por que aceita de bom grado que as suas páginas eróticas sejam definidas como escabrosas? Por que é que você mesma as define dessa forma em público? Explicou-me que não devia fazê-lo. Antes de mais, porque o meu romance não se esgotava no episódio da praia. Havia outros mais interessantes e mais bonitos. E depois porque, se num ponto ou noutro, ele parecia ter uma certa audácia, isso acontecia sobretudo por ter sido escrito por uma rapariga. A obscenidade, concluiu, não é estranha à boa literatura. E a verdadeira arte da narrativa, ainda que exceda o limite da decência, nunca é escabrosa. Fiquei confusa. Aquele homem tão culto estava a explicar-me, com tato, que os pecados do meu livro eram veniais e que eu errava em falar sempre deles como se fossem mortais. Isto é, exagerava. Submetia-me à miopia da assistência, à sua superficialidade. Disse para comigo, basta, tenho de ser menos subserviente, tenho de aprender a discordar dos meus leitores. Não posso descer ao nível deles. E decidi que na primeira oportunidade que surgisse seria mais dura com quem trouxesse à baila aquelas páginas. Durante o jantar, no restaurante do hotel que a secção de imprensa da editora nos reservara, meio envergonhada, meio divertida, ouvi Tarratano citar Henry Miller para confirmar que eu era uma escritora essencialmente casta. E me informar, tratando-me por querida menina, que não poucas escritoras prendadas dos anos 20 e 30 Sabiam e escreviam sobre sexo de uma forma que eu, por enquanto, nem imaginava. Anotei os seus nomes no meu caderno. Mas, entretanto, comecei a pensar. Este homem, apesar dos elogios, não me considera muito talentosa. Aos seus olhos, sou uma rapariguinha bafejada por um sucesso imerecido. As páginas que mais atraem os leitores não são relevantes para ele. Podem escandalizar quem pouco ou nada sabe, mas não os da sua craveira. Disse que estava cansada e ajudei o meu comensal, que beberem demasia, a levantar-se. Era um homem baixo, mas com um ventre de apreciador da boa mesa que não passava despercebido. Tinha uns tufos de cabelos brancos eriçados sobre as orelhas grandes, um rosto inteiramente vermelho, cortado por uma boca fina, nariz grande e olhos muito vivos. Fumava muito, os dedos eram amarelos. No elevador, tentou abraçar-me e beijar-me. Consegui soltar-me, mas foi difícil repeli-lo. Não se dava por vencido. Ficaram-me gravados o contacto com a sua barriga e o hálito a vinho. Nesse tempo, não me passaria pela cabeça que um homem velho, tão respeitável, tão culto, aquele homem tão amigo da minha futura sogra, pudesse comportar-se de forma tão desconcertante. Já no corredor, apressou-se a pedir-me desculpa. Atribuiu as culpas ao vinho. Fechou-se no quarto, imediatamente.